Antena Web Informação. O que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Donetsk e Lugansk, duas regiões da Ucrânia, celebraram ontem um referendo independentista. O referendo contou com cerca de 89% a favor da independência de Donetsk e 96,2% da independência de Lugansk, regiões na maioria rusófonas. Estas regiões declararam-se independentes e realizaram um referendo mesmo depois de Vladimir Putin ter pedido a estas regiões que adiassem ou cancelassem o seu referendo. Atendeu este pedido a República Popular de Kharkov, que já vai repensando agora na possibilidade de fazer mesmo o referendo para o dia 25 de maio, no mesmo dia em que a Ucrânia vai celebrar as suas eleições para eleger o novo presidente. Atualmente é o presidente interino Alexander Turchinov, mas de referir também que Donetsk e Lugansk já confirmaram de que não vão realizar estas eleições. As duas repúblicas soberanas leram hoje a sua declaração de independência autoproclamada. Donetsk vai mais longe e pede a Vladimir Putin e à Federação Russa que considerem a sua reintegração. O presidente Denis Pussirin referiu hoje neste comunicado em conferência de imprensa de que Donetsk pertenceu ao grande Império Russo até 1918. Então começou a pertencer a Donetsk, aliás à Ucrânia. Mas agora, já independente, este Estado soberano quer voltar ao domínio da Federação Russa. Ontem, Alexander Turchinov já teria confirmado, que caso a Rússia reconhecesse estes resultados, iria encarar isto como uma agressão à soberania do Estado ucraniano. Poderá estar em risco agora a aceitação ou não de Vladimir Putin sobre a reintegração da República Popular de Donetsk. Refira-se já agora de que a 17 de março houve um referendo separatista na Crimeia que contou com sensivelmente 97% dos votos a favor da independência da Crimeia e também da reintegração na Federação Russa. Na altura, Vladimir Putin não se fez rogado e logo no dia a seguir já estava a tratar da anexação da Crimeia à Federação Russa, anexação que ficou concluída no dia 21 de março deste ano de 2014. A Eurovisão foi ganha pela Áustria, pela drag queen Conchita Hertz. Os protestos foram muitos, a cantora arrecadou assim este troféu e vai levá-lo para a Áustria. O próximo festival Eurovisão da Canção vai realizar-se em 2015 na capital austríaca, Viena, uma das principais capitais culturais da Europa. A Áustria ficou à frente de alguns países que eram favoritos, nomeadamente a Suécia, que era uma das mais apontadas para ganhar esta edição do festival Eurovisão da Canção. As críticas não se fizeram esperar, sobretudo pelo facto de ser uma drag queen e não uma pessoa no seu sentido habitual do termo. Para todos os efeitos, as críticas vieram sobretudo, e como era de esperar, da Rússia. A Rússia que foi, enfim, apupada cada vez que um ponto era atribuído à nação russa e também quando foi a vez da Rússia comunicar os votos que iria dar e a que países. Simultaneamente, a Geórgia foi desclassificada em termos de votação. Houve, segundo avançou a European Broadcasting Union, houve irregularidade no televoto e por isto mesmo os valores desse televoto foram cancelados. A participação da Geórgia, ao que percebemos, não sofreu qualquer alteração. Duas bebés que estão a comover o mundo, quanto mais não seja pela imagem que circula na internet. Jane e Gillian nasceram no estado do Ohio, nos Estados Unidos. Até aqui tudo bem, as duas gêmeas nasceram, enfim, no tempo normal, com 2 quilos, quase, cada uma. Partilhavam o mesmo saco amniótico e a mesma placenta, um caso que, segundo apuramos, acontece em 1 em cada 10 mil casos de gravidez de gêmeos. Ora, o que comoveu, neste caso, o mundo foi o facto das duas irmãs terem nascido de mãos dadas. Não pegadas pelas mãos, de mãos dadas, separadas, sem qualquer união física entre elas. As duas irmãs nasceram bem, de saúde e pesam, como já disse, quase 2 quilos cada uma. A mãe, Sarah, já disse que, enfim, são amigas desde que nasceram. Amigas, irmãs que nasceram de mãos dadas. A presidente da Câmara de Deputados de León foi assassinada há instantes em plena rua. Isabel Carrasco foi assassinada com 3 tiros à porta da casa política da cidade leonesa. Uma suposta envolvida nestes disparos foi já detida pela polícia e estará agora a ser ouvida. O caso aconteceu às 4 da tarde, hora portuguesa. A política ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por falecer praticamente logo depois de ter sido atingida pelos 3 disparos. É um acontecimento que está a marcar a atualidade política e social da Espanha. Há 20 mortos em mais um naufrágio, depois de termos ficado a conhecer neste fim de semana o balanço de 40 vítimas mortais num naufrágio na Líbia, causado por um barco ou uma embarcação improvisada a 50 km de Trípoli, capital da Líbia. Ficamos hoje a saber também que, novamente, na ilha italiana de Lampedusa, uma embarcação naufragou e já se contam 20 vítimas mortais, mas poderão haver outras, já que ainda há desaparecidos. Acabou o Campeonato de Futebol Português. A Primeira Divisão terminou ontem. A 30ª jornada realizou-se ontem, domingo, com alguns dos jogos mais esperados a acontecer então neste domingo, transato neste 11 de maio. Ficamos a saber que a equipa do Sporting Clube Olhanense, do recital da Associação de Futebol do Algarve, vai mesmo descer à Liga de Honra, enquanto que o Futebol Clube Passos de Ferreira, que recentemente proporcionou uma época de sonho, recentemente a época 2012-2013, fez com que o clube ficasse em terceiro lugar e levou a equipa, aliás, o seu treinador Paulo Fonseca rumo aos Dragões. A equipa do Passos de Ferreira luta agora pela manutenção. Vai lutar por ela num play-off com o Desportivo das Aves, que é o terceiro clube que pode subir ao Campeonato Nacional. Recordando que Moreirense e Penafiel vão também subir ao escalão maior do futebol português. E também o Boa Vista Futebol Clube. A equipa foi recolocada na Primeira Divisão depois de confirmar-se uma decisão judicial, aliás, uma decisão da Federação, que teria sido mal tomada depois de uma reunião em 2008 sem quórum, ou seja, sem membros suficientes para tomar decisões. Na altura, a equipa do Boa Vista foi relegada para a 2ª Divisão Nacional, mas como não tinha dinheiro, acabou mesmo por cair para o escalão que agora se denomina de Campeonato Sénior. A equipa do Bista até estava na fase de subida para regressar aos escalões profissionais de futebol, mas a decisão da Liga de Clubes e depois da Federação Portuguesa de Futebol vem recolocar a equipa do Bista não no segundo escalão, mas sim no primeiro. A próxima temporada terá, assim, não 16, mas 18 clubes. É a primeira vez que um caso destes acontece. A equipa do Boa Vista vai ser a primeira equipa no futebol português, e provavelmente em muitos outros, a subir 2 escalões na mesma época. O clube teria que apresentar uma quantia de 1 milhão de euros, garantia para se inscrever no campeonato da Primeira Divisão. O clube conseguiu esta quantia e agora estará na época 2014-2015, que se vai iniciar em finais de agosto em Portugal, estará então na Primeira Divisão, como acontecia há muitos anos. A título de curiosidade e para o fecho deste intervalo de informação, recordo-lhe algo curioso. Em 58-59, o Boa Vista Futebol Clube desceu de divisão, estava na primeira e caiu para a segunda. O clube iniciou então um momento cinzento, um período cinzento, em que chegou até a estar no terceiro escalão nacional de futebol. O clube voltaria à Primeira Liga quase 10 anos depois. Um momento menos bom que muitos boavisteiros recordam no tempo mais presente. Embora no caso a descida tenha sido natural, bem como a subida. Neste caso, a descida foi causada por uma despromoção na secretaria e a mesma subida de dois escalões numa só época, também como resultado da invalidação dessa decisão tomada há 6 anos atrás. O Antenama Informação fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos amanhã, no horário habitual, 14h30. Boa tarde.